ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia. Musicalidade, diariamente às 9 da noite. 8 horas e 25 minutos. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura AM de São Paulo, com a espetacular música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50 e também os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes. Vamos começar então atendendo ao pedido da Tereza Diegues, que mora no bairro do Ipiranga. Ela pediu com Gilberto Alves, Saudades de Petrópolis. Depois tem o pedido da Hilda, que mora na cidade de Jundiaí, e pediu com Francisco Alves, Misterioso Amor. Depois nós vamos ouvir o pedido do João Tra, que mora no bairro do Brás, e pediu com Carlos Galhardo, Salão Grená. Está começando o nosso gramofone. Cidade serrana, de céu azul e de hortênsias, terra de finas essências, de que o Brasil se ufana. Tens nos teus cravos e rosas tanta magia e esplendor. Em serranias formosas, cidade, jardim de amor, tu nasceste de um beijo de Deus e surgiste coberta de flores. As hortênsias refletem nas cores o azul infinito dos teus lindos céus. E saudoso luar sobre a serra da cascata escutar o fragor. Na cidade fidalga que encerra o nome imortal do imperador. Mas cidade, jardim de amor. Misterioso amor, eu te senti a noite inteira, nos lábios que beijei, no sonho lindo que sonhei. Misterioso amor, da sombra vaporosa que beijei e que se dissipou no sonho que passou. Misterioso amor, tu me deixaste a boca em brasa no beijo que me deste, cheio de ânsia e de calor. Quisera repetir este prazer sentido, ó sombra vaporosa que me deste o teu amor. Mas tu me deixaste assim extasiado e desapareceste no espaço. Vivo a procurar-te em vão, ó sombra do mistério, que soube despertar assim o meu humilde coração. Quando chega a noite, o meu anseio cresce e fico acordado a te esperar. Mas a noite passa e o sol que aparece me surpreende por teu amor a suspirar. Este prazer sentido, ó sombra vaporosa que me deste o teu amor. Saudade, chamando curiosidade, o que estou a sentir. Abro a porta, temeroso, do impossível e esperançoso, e te rever a sorrir. No salão drenado, paira pelo ar, noite esmaecida. O perfume teu, resto da canção que foi minha vida. Triste em solidão, teu piano está como eu estou, sentindo aumentar da saudade a dor de quem me abandonou. Sei que hás de voltar ao salão grená, que era o nosso ninho. Tornarás a ter todo o meu amor, todo o meu carinho. Sei que voltarás, pois és de lembrar que foste feliz. Nunca houve alguém que quisesse o bem e sempre te voltar ao Salão Grená, que era o nosso ninho. Tornarás a ter todo o meu amor, todo o meu carinho. Sei que voltarás, pois és de lembrar que foste feliz. Nunca houve alguém que quisesse o bem e sempre nós ouvimos o pedido do João Trá, que mora no bairro do Brás, Carlos Galhardo, cantor de Paulo Barbosa e Francisco Célio, Salão Grená. Para a Hilda, que mora na cidade de Jundiaí, Francisco Alves, cantor de Saint Clair Sena, Misterioso Amor. E para a Tereza Diegues, do bairro do Ipiranga, Gilberto Alves, cantor de Antenógene Silva, Saudades de Petrópolis. Agora são 8 horas e 36 minutos. A gente vai atender o pedido do Miguel Evaristo da Vila Maria, que pediu com Carlos Galhardo Vela Branca Sobre o Mar. Vamos ouvir? Do abrolho pérfido da dor, da dor. Deus jamais pôs nos meus a luz dos olhos teus. Ah, se eu amasse assim, o mar pra mim era um jardim. Teu olhar, a vela branca do amor, mas vejo só no meu rogar a dor. Nós ouvimos no gramofone o pedido do Miguel Evaristo da Vila Maria, Carlos Galhardo, cantor de José Maria de Abreu e Oswaldo Santiago, Vela Branca no Mar. Vamos ouvir agora o pedido do Sérgio Sakamoto, que mora no bairro da Aclimação. Ele pediu com Carmen Barbosa, Você é Bamba. Você é bamba. pensando na vida. E arrependida começa a chorar. Meu sofrimento já não tem mais fim. Um homem assim como você eu não quero pra mim. Meu sofrimento já não tem mais fim. Um homem assim como você eu não quero pra mim. Se eu soubesse que você era assim, eu não queria o seu amor pra mim. E fazia tanta ingratidão, e você vinha de joelhos me pedir perdão. E lhe fazia tanta ingratidão, e você vinha de joelhos me pedir perdão. Eu conheci você na caturcada, tocando pandeiro, fazendo arrelia, cantando samba, bebendo cachaça, fazendo pirata só com valentia. Naquele dia eu não sei porquê, eu fiquei tão apaixonada e gostei de você. Naquele dia eu não sei porquê, eu fiquei tão apaixonada e gostei de você. Se eu soubesse que você era assim, eu não queria o seu amor pra mim. E lhe fazia tanta ingratidão, que você tinha de joelhos me pedir perdão. E lhe fazia tanta ingratidão, que você tinha de joelhos me pedir perdão. Quando eu me lembro que você é samba e que vai no samba só para a brisa, eu fico triste pensando na vida. E arrependida começo a chorar. Meu sofrimento já não tem mais fim. Um homem assim como você eu não quero pra mim. Meu sofrimento já não tem mais fim. Um homem assim como você eu não quero pra mim. Fazendo pirata só com valentia. Naquele dia eu não sei porquê, eu fiquei tão apaixonada e gostei de você. Naquele dia eu não sei porquê, eu fiquei tão apaixonada e gostei de você. Nós ouvimos o pedido do Sérgio Sakamoto, do bairro da Aclimação. Carmen Barbosa cantou de Pixinguinha e Cícero Almeida, Você é Bamba. Nós encerramos assim a parte dos pedidos musicais. Um grande abraço a todos os participantes. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Você que está nos ouvindo também, muito obrigado pela sua participação. E eu gostaria que você também participasse, para a gente poder aqui falar o seu nome, falar o nome do seu bairro, falar o nome da sua cidade, falar o nome do seu estado. Eu acho muito legal isso. Eu gostaria que você participasse, além desta alegria que você já nos dá em estar ouvindo o nosso programa. Mas fica uma coisa bem mais próxima, assim, né? É legal a gente ter as pessoas como amigos, amigas, né? Não só como... Eu gosto muito disso. Por isso que é essa coisa da gente pedir para as pessoas participarem. Ó, qualquer música dessa época, pode pedir qualquer uma que não tenha receio de, essa música é feia. Não tinha música feia, só bons intérpretes. Pode escolher assim, de olho fechado, até dentro da nossa programação. Vai ser um prazer tocar aqui a música que você pediu, falar o seu nome, que eu acho que é muito importante, é muito legal. Então ligue pra gente. O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. E as ligações são feitas de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Aí é só ligar, falar o seu nome, seu sobrenome, aí você fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. Pede a sua música e a alegria fica por nossa conta. Antes da gente encerrar o programa, eu vou repetir o telefone, como sempre faço. E para quem está chegando agora, falou, mas é um número só de telefone, a linha vai estar ocupada. Não, é um número só, mas muitas linhas. Quando uma linha está ocupada, a ligação cai em outra. Um exemplo comum aqui, que eu sempre dou assim, se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo, todas elas serão atendidas, tá bom? O tempo está correndo e nós precisamos ouvir música boa. Vamos voltar ao nosso programa? Vamos lá. Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 48 minutos no gramofone, Carmen Miranda. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem. Tem corrente de ouro tem. Tem. Tem pano da costa tem. Tem. Tem pata rendada tem. Tem. Pulseira de ouro tem. Tem. Tem saia engomada tem. Tem. Tem sandália enfeitada tem. Tem. E tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Como ela requebra bem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quando você se requebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torço de seda tem. Tem? Tem brinco de ouro tem. Ah! Corrente de ouro tem. Que bom! Tem pano da costa tem. Tem? Tem pata rendada tem. E que mais? Pulseira de ouro tem. Tem? Tem saia engomada tem. Tem? Sandália enfeitada tem. Só vai no bom que quer. O que é que a baiana tem? Só vai no bom que quem tem. O que é que a baiana tem? Um rosário de ouro, uma bolota assim. O que não tem balangadão, isto vai no bolso. O que não tem balangadão, isto vai no bolso. Oi, não vai no bom fim. Oi, não vai no bom fim. Oi, não vai no bom fim. Oi, não vai no bom fim. Oi, não vai no bom fim. Oi, não vai no bom fim. Morena, morena. baiana rosa, rosa morena, o samba tá esperando, esperando pra te ver. Deixa de parte essa coisa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar. E o pessoal tá cansado de esperar. Ô rosa. E o pessoal tá cansado de esperar. Ô rosa. No gramofone, Anjos do Inferno, de Dorival Caymmi, Rosa Morena e Carmen Miranda, de Dorival Caymmi, O Que É Que a Baiana Tem? 8h54, Aracide Almeida. Saiba o primeiro que fulana é minha amiga e comigo ela não briga com ciúme de você. Você provoca briga entre rivais para depois ver nos jornais seu nome e seu clichê. Há muito tempo minha amiga me avisava que ela sempre conversava com você no seu jardim. Começou a nossa parceria, eu fui por ela e ela foi por mim. Você pensou que fomos enganados, até de encontro em horas alternadas. E nós fizemos a sua vontade, dentro daquela escrita eu e ela. Não tivemos prejuízo na sociedade. Quando você se atrasava uma hora, eu fingia nunca ver a razão dessa demora. E muita vez você perdeu a fala quando eu tava sem razão. Eu pedi a paz, nós adoramos os seus modos de restante, mas filamos do jantar, os melhores restaurantes. Você não sai do nosso pensamento, você foi nessa e foi divertimento. acredito que não acredito. Se você tem a coragem de usar malandragem com meu dinheiro, mas não há de mim. Eu digo e repito que não acredito. Se você tem a coragem de usar malandragem com meu dinheiro, mas se quiser vá trabalhar, a pedir emprego na pedreira, eu não estou disposta a viver dessa maneira. Meu bem, você quer levar a vida tocando viola de papo no ar. Eu me mando no trabalho pra você gostar. Nós ouvimos com Aurora Miranda, composição de Ciro de Souza Garcês. Vou voltar. Vamos passar uma régua? Nós ouvimos com Aurora Miranda a composição de Ciro de Souza Garcês, Não Admito. Aracide Almeida cantou de Noel Rosa, Amor em Parceria. São 9 horas agora. Vamos ter que encerrar o nosso gramofone. Mas amanhã, a partir das 20h, tem mais. Mais uma vez, um grande abraço a você que está nos ouvindo, a você que participou do nosso programa. E para você participar, é simples e fácil. É só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 18h. É um número só de telefone com muitas linhas. Então, dificilmente, você vai encontrar o telefone ocupado. Você vai perder um tempinho pequenininho aí na sua vida e vai dar uma alegria muito grande para a gente ligando para cá, pedindo a música, participando. Olha só como é fácil. Você liga, fala seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, fala o nome da sua cidade, fala o nome do seu estado, pede a sua música preferida e o resto fica por nossa conta, viu? Além do nosso agradecimento, que não dá nem pra... A dimensão é... Bom, eu acho muito legal poder falar seu nome aqui no nosso programa, falar o nome da música que você pediu, falar onde você mora. Bem bacana. Então participe. 2182-3081 é o telefone. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. No gramofone de hoje, seleção musical Márcio Barker, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Até já já no Musicalidade. A Cultura AM apresentou... Gramofone.